Se ainda não, não deixe para depois. Ligue agora. Ajude a evangelizar o Brasil. Espero a sua ligação. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Como posso ser feliz se eu pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos queridos, povo amado de Deus, Jesus Eucarístico, é a maior expressão da misericórdia de Jesus, é a sua presença real na Eucaristia. Eu vou repetir, a maior expressão da misericórdia de Jesus, que nós acabamos de rezar no terço, é a sua presença na Eucaristia. Amados filhos e filhas, eu estou aqui com vários testemunhos, partilhas de vida que são deixados no site nesse momento, como de Santa Rita do Paraguai. Padre, eu não sei como começar, mas primeiro peço sua bênção. Eu sou do Paraguai e desde já peço desculpa pelos erros de ortografia. Que nada, filha, não se preocupa. Nunca estudei brasileiro. Bom, padre, eu vim hoje nesse dia dar meu testemunho de fé e esperança na vida. Padre, sábado passado minha mãe passou muito mal, teve infarto. Na hora que estávamos levando ela na ambulância para o hospital, eu peguei nas suas palavras, eu sempre acompanho o teu programa, e estava fazendo a novena. Padre, eu pensei muito e pedi muito para minha mãe, e Deus ajudou. Graças a Deus, ela teve alta. Por isso hoje eu escrevo. Mara, que Deus abençoe, lá de Santa Rita, do Paraguai. Deus abençoe a Rádio Santa Rita que está conosco. Escute o que foi deixado na plataforma, nessa quinta-feira, escute. Meu nome é Maria Aparecida de Vicente, moro em Brasiliana. Pai, Padre Reginaldo, estou muito feliz de dar esse testemunho para você. Meu filho largou da mulher por uma mulher que ia à toa, e daí ele tinha um filhinho que Malemar dava os passinhos. Ele ficou 30 dias fora e esse menino estava triste, aborrecido. A gente com muita oração, muito pedido a Deus, ele abandonou essa mulher. E daí voltou para casa. Assim que ele chegou no portão, o menino levantou e saiu andando ao seu encontro. Obrigado, Padre Reginaldo. Muito feliz. Já faz um ano que ele voltou para sua esposa e vive uma vida feliz. Graças a Deus e o Senhor, Padre Reginaldo. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Amém, querida. Nossa, ela contando, me lembrei do filho pródigo voltando para a casa do pai, né? Fez essa lembrança. Imagina uma criança. É, Deus confirma essas graças, filhos queridos. Vamos juntos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Preciso de uma palavra. Vamos lá, uma palavra santa. Não pode ser qualquer uma, tem que ser cheia de luz. E tem que ser mesmo. Preciso de uma palavra que oriente a minha vida. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. E como tem? Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala. Lucas 6, 27, 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: a vós que me escutais, eu digo: amai a vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orar por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Se alguém tomar o teu manto, deixa levar também tua túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. Amai vossos inimigos. Fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o tipo de texto coringa. É o tipo de texto que você tem que ter marcado na tua Bíblia, porque é um dos preceitos mais difíceis de Jesus. É verdade. Um dos mais complicados. Por quê, padre? Gente, Jesus diz, ó, fazer o bem para quem já te faz o bem, isso aí todo mundo faz. Isso não precisa ser cristão. Falar bem de quem fala bem de você, você não precisa ser cristão para isso. Sabe quando começa o cristianismo? Quando amamos o inimigo. Quando rezamos por aqueles que nos caluniam. Quando, Jesus disse, agimos de misericórdia. Aí começa o cristianismo. Senhor, nos ensina esses mandamentos e nos ajude a vivê-lo. Nós temos consciência, Senhor, que hoje vivemos tão pouco. Temos consciência que estamos tão longe da autenticidade. Mas nós somos teus. Eu e você, nós somos de Jesus. Só que ser de Jesus significa viver, pensar, agir como Jesus. Se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito. Não se esqueça. Não se esqueça. Você é de Jesus. Se você anda muito preocupado, escabelado, preocupado, ou se está desesperado, você não está sozinho, não, nem eu. Nós temos alguém por nós. Agradeça. Você é de Jesus. Nós somos de Jesus. Você é de Jesus. Canta comigo. Você pode confiar. Você pode. Seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar.